Sejam bem-vindos todos ao episódio número 8 do OrionCast. Estamos aqui com a nossa tripulação, Hyde, Mr. Bubbles, o cara mais so cool e so fresh do universo do videogame, Homem Mal e este que vos fala, Lula Molusco. O tema de hoje é lendas urbanas no videogame. O que a gente chama de lenda urbana no videogame? Aquela história, aquele papo de locadora que todo mundo contava, tipo Dalsim subindo na árvore na tela do Sagat, Honda pulando na banheira, quem já virou o PlayStation de cabeça para baixo para funcionar. Acredito que todo mundo tem muitas histórias dessas para contar. Aquelas então a gente vai que falando... Sim? As coisas que o Joãozinho do final da rua sempre fez, né? O primo do Sim. Joãozinho. É. Papo de locador, eu gosto mais de papo de locador. É verdade. É engraçado. É ninguém sabe se é do meu amigo. Bom, galera, lembrando que a gente comentou num espaço pequeno, mas agora eu vou encher o peito pra falar. O OrionCast agora é semanal, então... Vocês pediram, vocês conseguiram. O OrionCast é semanal, então toda semana um novo episódio do OrionCast para vocês. Lembrando que a gente semanalmente, né, como lembra o Setista agora, e lembrando a vocês que quando não tiver episódio do OrionCast, tem muitos outros conteúdos no site. Tem reportagens, análises, previews, notícias, então eu recomendo que vocês acessem e... Quando não tiver, assim, durante a semana, né, porque todo domingo vai ter. 7 dias... Sim, faça chuva ou faça sol, seja de manhã ou seja de tarde, vai estar lá no domingo. Oh, sabe o que eu ouvi falar um dia desse? Que o OrionCast agora é semanal, é verdade? Cara, é verdade, você ouviu falar na feira? Foi na feira ou foi o caminhão de gás pra você? Não, cara, eu vi um outdoor ali na Paulista falando que o OrionCast era semanal. Semanal, e lá tava escrito qual é o dia que ele vai ao ar? Não, qual que é o dia que ele vai no ar, Mr. Bubbles? Então, cara, ele vai no ar todo santo domingo. Sabe, daquele dia que você é o dia de você ir na igreja de manhã, comer macarronada no almoço. Dia de Silvio Santos. E ao invés de você ir na igreja, você fica em casa pra ouvir o OrionCast? Ah, eu não sei. Ele é com cada cidadão. Mas eu falo, ó, você pode até faltar na igreja pra ouvir o OrionCast, mas não perca o programa do Silvio Santos pra ouvir o nosso programa. O dele é muito melhor. Ou melhor, levem... o MP3 pra igreja, ao invés de ouvir o padre chato dando sermão, escutem o OrionCast! Que boa ideia! Não façam nenhuma escolha, tenham tudo. Vão à igreja, comam a macarronada, assistam o Silvio Santos, a rotada do futebol e o OrionCast também. Mas não nessa ordem de prioridade, o OrionCast primeiro, depois... Aí vocês que escolhem, o OrionCast é tecnológico, o OrionCast você pode gravar e ouvir a hora que quiser, mais tarde, no domingo, até depois do Fantástico. Exatamente. O que mais tem na semana aí, Lula Molusco? Ah, durante a semana a gente tem análises, temos previews, temos notícias, temos matérias e todo tipo de conteúdo que vocês desejam acessar referente ao assunto videogame. É atualizado todo dia? Sempre, sempre atualizado. Teremos novas sessões e novidades, estamos discutindo, mas sempre lembrando que o OrionCast é semanal. Sim, o OrionCast é semanal. Bom, e vocês também podem mandar suas sugestões através do nosso mural do podcast. Então, deem lá suas sugestões de assuntos pra gente comentar aqui. Eu vou aproveitar e agradecer a galera. O Andy Press Start, o Big Smoke, o Supaman, que é o nosso ouvinte internacional. Supaman, eu vou falar aqui pro Setista no ar pra ele engrossar a voz, que eu sei que você comentou isso. Canadá tem muitos indianos, hein, gente? Cuidado. E eu peço desculpas por ter esquecido de Thunder Force e Einhander, e também 1942. São jogos clássicos de nave que eu não lembrei. Curiosamente, no dia que a gente grava esse podcast é aniversário da Electra, então parabéns, ela sempre participa. Verdade, General cara, Jota, hoje eu conversei com a Electra. É? Então, legal. Parabéns, e o General Jota. Parabéns, Electra. E o General Jota, é verdade, General Jota, o Setista, lá na Game World, ele só chutou o papelão do Kratos. É tudo mentira. Derrotei, está derrotado. E continuem postando aí no nosso mural, porque a qualquer momento vocês podem participar de um OrionCast. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas o que precisa para participar do OrionCast? Quais os requerimentos mínimos? Pentium 100, 32 MB de RAM? Não, você precisa apenas de headset, Skype e cara de pau. Então, e muitas boas ideias na cabeça e jogar muito videogame. Também, isso daí. Pro Albert lá que perguntou se eu ganhei alguma coisa da Game World... desses miliantes aí, eles não trouxeram nada. Você ganhou alguma coisa, Hyde? Eu? Era pra ganhar? Então, você ganhou alguma coisa, Lula Molusco? Não, acho que nem o papelão do Kratos, tô achando que é mentira. Nem coragem de chegar perto do papelão do Kratos o setista teve. Olha. Todo mundo vai ganhar menos o Bubbles, porque o Bubbles falou que não tava nem aí, que achava que era um brinde bosta e que não ia querer ganhar. Então. É, cara, nada é uma bosta, pô. Nada é uma merda mesmo. Raid Lula Molusco, vocês vão ganhar um brinde muito louco da Game World, muito louco, mas o Mr. Bubbles vai ficar chupando o dedo. Vamos continuar o cast, vamos continuar o assunto do dia. Mas vamos lá, começando o assunto com os nossos ilustres tripulantes. Fase nas nuvens no Super Mario, quem lembra? Eu lembro que tinha não só essa fase nas nuvens aí, como tinha várias no Super Mario World. Super Mario World, eu acho que ele é bem recheado de lenda nesse ponto aí de ter fase a mais. Essa nas nuvens era em cima da Top Secret, não é isso que o pessoal falava? Que abria a Top Secret e em cima dela ainda ia mais uma, não é isso? Essa mesmo. Tinha várias, cara. Só que é porque, assim, o Mario World, ele realmente era cheio de cheat, né? Ele era cheio de fases secretas mesmo. É. Essa do Top Secret mesmo já era secreta. Era 80 e... quantos fazia? 86 estrelas, não era? O máximo possível? Não são 92 fases? Agora eu não tenho. Eu não lembro. Eu não sei que não são fases, são caminhos, né, que você abre. Cada caminho que você abre conta como um, né? Ah, é verdade. Tanto que tem uma lá naquela Chocolate Land lá que você abre um caminho que só dá uma volta, né? É, e volta rodando. Pra mesma fase. É. Vocês não acham que um pouco dessas lendas do Mario também tem a ver com o fato do cartucho ser clonado e ter aqueles cartuchos bizarros do Mario, como a gente comentou outro dia no outro episódio, ou de problema mesmo que o cartucho dava e o pessoal falar que era fase, esse tipo de coisa? Será que essa da fase das nuvens não apareceu numa situação dessa? Ah, pode ser, cara, mas eu acho que nesse caso aí é porque era só criança, né? Imagina um monte de criança com aquele monte de segredo. Vai acabar uma hora ou outra a gente inventando uma coisa. A imaginação vai longe. É, lógico. Uma que a galera sempre comentava também, engraçada, que a Street Fighter tem várias, né? É a banheira do E-Honda. Alguém já viu? É assim, Street Fighter ele já dá uma parte, né? Um cast inteiro à parte. É. Essa do banheira do E-Honda eu não conhecia. Agora tem outras várias que eu já tinha ouvido. Eu sei, Carol, de uma aí que... Mas fala assim primeiro. Não, é que eu lembro do Dalsim subindo na árvore. Mas na, que árvore? Essa não conhecia. Árvore que tem... Então, ó, aquela árvore não tem a tela do Sagat? Mas não tem uma árvore? Tem uma estátua, não tem uma estátua? Eu só lembro da estátua. Então, não, tem uma árvore, cara. Uma árvore? E aí tem uma árvore na tela do Sagat. E aí o pessoal falava que o Dalsim subia na árvore, que a árvore era um coqueiro e ficava atacando coco no Sagat. Nossa. Que bizarro. Não, eu acho que isso aí é um pouco de lenda de cada região, né? Porque aqui onde eu jogava nos flippers daqui, o pessoal falava assim que era como uma certeza absoluta que no estágio do Gaio dava pro Gaio entrar dentro daquele caça e metralhar o Super Saco. É isso aí que eu via também. Essa aí, eu acho que isso é verdade, hein? Porque eu já ouvi isso em vários lugares. É, porque é uma mentira contada muitas vezes e acaba virando a verdade, né? Acho que a Capcom podia até fazer isso no Street Fighter 4 aí, colocar um avião. O HD Remix podia ter tido isso, né? Imagina que da hora. Street Fighter, um crossover alguém... Street Fighter versus Mortal Kombat, o Fatality do Gaio, ele entra dentro do jato e aciona um míssil. Tem Fatality dele. Alguém já tentou empatar com o Bison 10 vezes no HD Remix? Cara. Não, HD Remix não, porque hoje em dia a gente já sabe que isso é uma puta lenda, né? Então, mas será que a Capcom não colocou agora? Porque eles fizeram o Shenlong no 4 igual era o que a... Então, o Shenlong é uma lenda urbana. Shenlong no World Warrior, no Champion Edition, é uma lenda urbana. E que depois acabou, os caras fizeram mesmo no Grandmaster Challenge, no Super Street Fighter 2, chamava Grandmaster Challenge, e tinha o Gouki, né? O Shenlong já é outro cara. É outro cara, mas tipo assim, eu acho que o fato dos caras colocarem o Gouki lá tem a ver com a lenda urbana que criaram. O Gouki foi baseado no Shenlong, né? Eu acho que foi uma influência da lenda urbana e os caras falaram, pô, por que não? Todo mundo comentou que poderia ter, não sei o quê, vamos fazer. Isso aí também veio daquela sacanagem da IGM lá, que eles colocaram, isso que eu falar, foi o 1º de abril da IGM, cara. Eles fizeram Foi em 92, cara. Lendas urbanas dão boas ideias, cara. É, tanto que no Street Fighter 4, o Gouken, que é o mestre do Ryu e do Ken, que agora é um personagem selecionável, eu acho que ele veio daí. Porque o design dele, se você for ver, é bem parecido com esse Shenlong aí da revista. Não, é parecido, é igual. É ele igual, mesmo, né? A Capcom usou ele. É. Então, é que assim, teve um mito na IGM, em 97 a IGM fez de novo pra Street Fighter 3, e aí agora na Street Fighter 4 os fãs pediram, aí incluíram. Tem ele mesmo. É a mãe de todos os Shoryukens ele aplica. Street Fighter, a gente podia ficar aqui horas, né? E é um erro de tradução o negócio do Shenlong, não é? Porque era... A tradução final é Dragon Punch, não é o negócio? Dragon Punch é o Shoryuken. Shoryuken é um Dragon Punch, né? É o soco do dragão. O Ryu fala que tem que derrotar Shenlong, não é? Mas acho que a tradução certa seria tem que... Primeiro, tem que aguentar o Shoryuken, né? Um negócio assim. Putz, grilo. E tem outra também que eu ouvi do Street Fighter, que é na tela do Sagat, acho que também na tela do Sagat, que tinha uma pedra. Ele disse que dava pra você pegar a pedra e tacar no Sagat. Ah, cara... Pior é que todo mundo sabia um monte de coisa, só que ninguém nunca conseguiu fazer, né? Ninguém nunca conseguiu fazer. Ou falava assim, não, eu vi o cara fazer, mas o cara colocou a camiseta em cima do controle do fliperama. Pelo menos, sou da época que acontecia muito essas coisas, assim. Porque o cara sabia certos golpes, assim. Lembro quando chegou Art of Fighting, que o cara aprendeu a dar aquele especial do Ryo e do Robert, que ele dava todos os golpes no cara. Eu nunca tinha visto aquilo num jogo de videogame antes. Aí o único cara que sabia fazer aqui onde eu moro, ele colocava a camiseta em cima do controle mesmo, pra você não ver que botão ele tava apertando. Cara, era uma coisa, eu olhava aqui e... Nessa época aí, o cara que sabia dar um Hadouken, ele já era muito overpower, já, né? O cara fica escondendo conhecimento, né? Não quer compartilhar. Hadouken todo mundo já sabia essa época, né? Porque, pô, quando o Art of Fighting pintou, Street Fighter era bem difundido. Mas, tipo assim, todo mundo achava aquilo ali uma coisa do outro mundo, né? E não era lenda urbana, era verdade. A lenda em si tava no lado do cara. Quando eu comecei a jogar Street Fighter 2, assim, era saber soltar o Hadouken era fora de série, assim, ninguém sabia, velho. Quem sabia, tipo, já seria, consequentemente, o melhor jogador do bairro. Um pós-graduado em videogame. Um PhD. Nossa. Não sei. Street Fighter dá um cast, né? Mas essa é boa. Essa todo mundo fez. Eu coloco como. Pode continuar. Vamos fechar Street Fighter. Não, eu ia falar Street Fighter e Mortal Kombat, só eles dois já. Sozinho já dá pra fazer um cast de cada um, né? Só de lenda deles. Só de lenda. Mortal Kombat tem vários também. Agora, esse daqui eu acho uma mutreta do videogame, né? Todo mundo já fez isso, assoprar cartucho pra pegar direito. É clássico, cara. Pode crer, a geração do CD matou isso, né? Era um ritual, né? Isso aí. Era um ritual. Matou, você pegar o cartucho e soprar pra. Matou não, né? Substituiu, né? Substituiu. Você não precisava. Antes você precisava só soprar a fita, né? Agora você precisa dar porrada no videogame inteiro. Limpar o CD, passar pasta de dente no CD. Lembra dessa também? Vocês lembram? Pasta de dente no CD? Pasta de dente no CD pra tapar os arranhão. Sério? Sério? Sério, isso eu já vi também. Mas não funciona. É óbvio que não funciona, né? Obviamente não, mas eu já fiz. E o efeito psicológico? Vai funcionar. Você na neura querendo jogar o negócio. Sabe o que funciona pra limpar CD? É Listerine. É bom pra caramba. É verdade. É bom pra caramba limpar CD. Funciona. Mas você limpa uma vez só o CD, né? Você joga aquele final de semana e depois já era, né? O CD desmancha. Uma coisa que eu fiz que funciona é lavar o CD com água e detergente mesmo. Na realidade não mudou. Eu tô pensando aqui, não mudou. Ela existe, só que por causa da tecnologia, como o Homem Mal falou, ela se modificou. Você vê, a gente assoprava cartucho. Eu virava o meu PlayStation 1 de cabeça pra baixo. E o setista, dias atrás, tava soltando do alto o HD do 360D. Sério? Pra ver se funcionava. Ele fez isso, cara. Pra ver desesperado com medo de ter perdido o save do Fallout. Eu vi uma história que se você congelar o HD, ele pode voltar à vida. Sabia disso? Mas isso é verdade, cara. Isso é mais HD de PC. Mas deve ser igual, né? Igual. Você consegue, cara. Eu já fiz isso, cara. Funcionou? Funciona sim. Por exemplo, você pega um HD lá que, tá com muito bad block, você não consegue recuperar algum arquivo, cara. Aí você consegue ali, tem uns 15 minutinhos ali que você consegue ainda extrair mais coisa. Mas qual é a explicação científica pra isso? Não sei, cara, mas eu tenho um site. O metal deve contrair, né? Deve ter alguma coisa a ver com isso, né? Ele congela, o metal deve contrair e deve melhorar alguma coisa dentro dele agora. É possível, aí, tá vendo? Vou falar com o cientista. Mas eu não fiz isso de bobo, não, cara. Eu vi escrito num lugar explicando por que funcionava. Nossa, coitado do cientista, ele ouviu isso agora, ele tentou tudo pra recuperar o cérebro. Ele apelou até pra gravidade. Pra... Ele apelou, cara, ele tacou várias vezes no chão o HD, cara. Deveria várias... congelar. Agora, o negócio lá de assoprar o cartucho, até bom a gente falar isso, apesar que acho que ninguém mais joga com cartucho, né? Mas é um serviço de utilidade pública. Que isso danifica o cartucho, né, em vez de melhorar. Porque quando você assopra, fica aquela... Umidade. Umidade, é. E aquilo enferruja, saliva, né? Sim, aquela nojeira toda. E aquilo lá danifica o cartucho, né? Danifica o circuito. Ah, mas todo mundo fazia isso. Isso aí não... Todo mundo fazia isso na época. Mas, tipo, Super Nintendo e Mega Drive era de lei você dar aquela soprada básica no... antes de ligar a fita. Por isso que cada vez eles ficavam piores, não pegavam Era assoprar a fita e também dar uma leve levantada de lado, assim, também. Quem vocês já fizeram isso? Tipo, mas isso funciona. Isso funciona. Não, funciona. Você apertava a fita até o final, aí depois você pegava o lado direito, o esquerdo, tanto faz, e você dava uma pequena levantada, assim, e ligava o videogame. Eu tinha os outros que só funcionava se fizesse isso. A fita já tava toda babada de tanta gente assoprar, cara. Nossa, daqui a pouco ia ter cara chamando o pai de santo pra fazer um videogame, pra dar uma benzida, levando o Mega Drive pra vender, benzer. Nossa, muito engraçado. E tem outra bizarra também, né, dessas épocas, de quem tinha... Ó, não, tem um amigo que tem um Super NES que tem uma entrada pra jogo de Master System. Essa daí também é boa. Esse eram os hardwares ultra mega powers da geração que só fulano tinha. E o cara nunca levava você na casa do cara. Não, que não dá, mas ele tinha visto. É que nessa época não tinha Google, né? O NES, né, o Nintendinho lá, ele tinha uma entrada embaixo dele, acho que era embaixo, atrás, não lembro, que servia pra você jogar em rede com outro Nintendinho, né? Era um multiplayer dele. Só que aquilo nunca foi usado, né? Aí ninguém sabia pra que servia aquilo, aí inventaram essa história que era pra colocar cartucho de Master System. Mas sabe o que eu acho que pode ter saído? Por causa também... Lembra que o NES tinha dois padrões? O americano e o japonês? 60 pinos e... O pequeno, né? Isso. Acho que, se não me engano, era 76 pinos e 60 pinos. Um negócio assim. Uhum. E aqui no Brasil, como tem muito clone de NES, os caras faziam com um adaptador embutido. Aí eu lembro de ver gente falando, um é pra jogar Master System, outro é pra jogar NES. É isso que eu ia falar mesmo, cara. Até hoje tem esses Polystation da vida, PlayStation 64. Putz, eu vi um que é igual ao Wii. Então. Eu já vi a carcaça, eu já vi igual ao Xbox One. Nossa. Eu já vi um que é igual ao PlayStation 1, só que quando você abre a tampinha, em vez de colocar o CD, tem um slot pra colocar a fita. Imagina, é o Polystation. Tipo, cara, a mãe compra pro filho lá o videogame e fala, comprei um PlayStation pra você. Aí chega, aperta o botão, tem um lugar pra cartucho. Mas a descrição do moleque, né? Nossa, isso é maldade. No outro dia é manchete de filho que assassina os pais com faca enquanto, durante a noite. Né? Como criar um assassino. O moleque fala pra todo mundo, vou ganhar o videogame, vamos lá em casa jogar, vamos todo mundo. Pô, mas todos esses videogames customizados, assim, Polystation, o Diablo 4, é tudo Nintendinho, né? É tudo Nintendinho. Nossa, cara, acho que o Nintendinho é o videogame mais vendido da história, não oficialmente. Na China fazem jogo pra aquilo até hoje, né? Até hoje, gente. Lançam um jogo novo, é Guitar Hero. Guitar Hero tem pro Nintendinho na China. Nossa, tá vendo? Pra gente ficar aí se matando, mudando de plataforma, gastando dinheiro, podia estar com o Nintendinho até hoje. E quem fez combo de 99 hits no Sub-Zero? Ou com o Sub-Zero? Ó, eu não vou falar que eu fiz, mas eu tenho uns amigos meus aqui que jogam Mortal Kombat até hoje, que os caras são lenda no Mortal Kombat. Eu não sei se dá pra fazer 99 hits, mas que os caras jogam muito, eles jogam. Já jogaram no YouTube 99 hits Sub-Zero? Não. Isso não existe, cara. Não existe, acho que não é possível, não. Eu li por aí... que essa lenda aí do combo de 99 hits do Sub-Zero veio porque algum fulano viu alguém jogando Killer Instinct e viu Cinder azul. Você lembra que o Cinder é de fogo, né? Uhum. Só que tem a segunda cor azul. E lembra que os combos no Killer Instinct eram animal, né? Era 70 hits, 80. Porque tinha Ultra Combo. E alguém deve ter visto o Cinder soltando um combo de 99 hits e falou que era o Sub-Zero. Não, mas o mito acabou de cair, ó. O pai de todos, o Google, eu acabei de procurar aqui, ó. É, Sub-Zero, 99 hits. Não existe um resultado que não seja em português. Ah, então, tá vendo? É uma lenda e nossa ainda, ó. Ou seja, uma lenda e brasileira. Brazuca, Brasil, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu. É, algum José viu o Cinder soltando combo lá e saiu espalhando pra todo mundo, velho. Se brincar então. Foi meu primo, hein? E meu primo é um puta do mentiroso, ele inventava várias dessas lendas aí. Ah, é aquele lá que... Acho que eu conheço, né? Aquele mesmo que eu falei no cast anterior lá do... Que não deixava eu jogar Super Nintendo. É, porque eu nunca vi. O Killer Instinct eu cheguei a ver combos grandes, assim, mas o Killer Instinct era muito combo de você só ir apertando botão com botão, né? Você não ia fazendo muito comando. O maior, assim, o maior combo que eu vi alguém fazer de ter comando mesmo, virar pra lá, pra cá botão, acho que era 40 e poucos hits, que é aquele do Geese Howard no Real Bolt Fatal Fury lá. Que é um combo secreto, né? Nunca. 99 hits é muita coisa. Ah, se você for comparar com jogos tipo Marvel vs. Capcom, essas coisas, os caras fazem. Dá pra fazer. Mas o primeiro que teve combo desse tamanho mesmo foi o Killer Instinct. 99 hits tinha, assim que eu lembro. Uhum. Não é conseguia, nove. Mas tem. E quem ficava brigando com o pai e com a mãe aí pra ligar o videogame na televisão, e o pai e com a mãe falava, não vai ligar o videogame porque estraga a TV, moleque. Ah, claro. É, mas essa aí é em partes... Em partes também, não, porque o Atari ferrava mesmo, ficava, mas é que o Atari não mexia a tela, né, cara, ficava aquilo aí, você desligava, ficava vendo lá o desenho da fase do River Ride. Eu tinha uma TV preto e branco da Telefunken, cara. Nossa. Que é a única que deixava eu jogar, e, meu, você jogava Hero do Atari nela até com ela desligada, cara. Eu lembro, uma vez... Eu passei em frente a uma eletrônica que tem aqui, aí tinha uma TV lá desligada com o multiplayer do GoldenEye parado assim na tela. Sério? Queimava os pixels, velho. Tem o multiplayer do GoldenEye lá parado. Eu lembro que na minha... O cara já pausado, pô. O GoldenEye já mexia bastante a tela. É. Eu lembro que na minha... Aí morreu, pô. Na minha casa, eu conseguia pegar o sinal do vizinho jogando o Atari. Eu pegava e ligava no canal 3, o meu vizinho tinha Atari também... E quando eu colocava no canal 3, na minha casa, pegava o jogo dele. Cara. Agora, como isso aconteceu, eu não sei. Mas isso é verdade, eu não tô inventando. Não, eu sei. Aconteceu comigo também. Ué, acontece. Você lembra disso? Uhum, acontece. Nintendinho. Eu via assistir o vizinho jogando Nintendinho. Eu já assisti meu vizinho jogando o Alex Kidd também. É que isso não acontece mais, que os videogames hoje não usam mais RF, né, pra transmitir. Rádio Eles não entra mais no canal 3 ou 4. Então, eles pegavam um videogame que não era muito blindado, era... esses videogame CCE, esses clone aí, que não tem blindagem, não tem nada pra proteger do sinal vazar, aí você jogava e transmitia o seu jogo pra vizinhança inteira. Já hoje em dia, cara. HDMI, componente... Eu acho que eu tenho meu CCE Super Game em algum lugar aqui, cara, eu vou testar. Acho que ele tem potencial pra transmitir aí num raio de uns 10 metros aí, cara, mais do que o muito roteador sem fio. Demorou, o vizinho liga o... O vizinho liga o... aquele negócio, sabe, de criança respirar lá, esqueci o nome daquilo. Estraga a TV aqui em casa, velho. Vou fazer todos os canais dele pegar o River Ride agora. Agora que você falou que você tem um videogame da CCE, eu tô lembrando que você foi um cara legal, é porque geralmente sempre tem aquela... O cara compra um videogame novo, assim, sei lá, o cara compra um Xbox 360 hoje, ele tinha um Nintendinho, ele dá pra aquele primo mais pobre ou parente mais distante, né? Tipo, imagina, você conhece alguma história dessa, Ela? História? Eu já dei videogame pra... Aí, ó, olha aí que desgraçado. Por quê? Olha... Porque o cara tá louco pra ganhar, tipo, um PlayStation 2 e você dá um... Não, eu dei pra minha prima, que tem 5 anos de idade lá, não tinha videogame nenhum. E era o jogo do Mario, Super Nintendo eu dei pra ela. Ah, Super Nintendo. Eu fiz uma criança mais feliz, ó. Olha pra você ver. É, quando eu comprei meu primeiro DS, eu dei meu Game Boy Advance pro meu sobrinho também. Nossa, então todo mundo vai querer me apedrejar. Vixe, lá vem. Eu não lembro de ter dado nenhum videogame, eu vendi todos. Ah, tá certo. Inclusive pra parente. Pra parente você vendia mais caro, né? Não, eu não vendia mais caro, eu dividi em várias vezes. Parente você tem que vender mais caro, você tem que dar suporte depois. É, cara, e aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. e lá passar fase. Resumindo, você não se desliga do videogame. Aliás, meu Mega Drive acho que tá até hoje na casa do meu primo, ele nunca vendeu. Eu vendi pra ele, mas ele não vendeu. E é aquele modelo clássico, assim, que tem o controle de volume do lado, dá pra você ligar o fone de ouvido direto nele. Agora, não, quer uma história triste? O meu Mega Drive, o meu irmão vendeu. Nossa! Isso é mal, ele vendeu e apareceu com o PlayStation 1, falou, não, esse aqui é melhor com Resident Evil e Tekken, velho. Eu quis morrer, cara. Não, mas o que? Ele fez um bom negócio, pô. Sim, bom negócio, mas eu não gostava dos jogos, cara. Que adiantava? Pô, foi Rockstar, seu irmão, cara, foi Rockstar, hein? Não, cara, não, eu vou aproveitar aqui, que eu ainda tenho um monte de fita de Mega Drive aqui, cara, que eu podia estar jogando e não tenho mais o console, cara. Era aquele Mega Drive 1, sabe? Aquele que tem 16 bits escrito. É, então, é o mesmo que o meu. Tem volume. Tem o volume, dá pra você ligar o fone de ouvido separado. É. Eu adorava ouvir Streets of Rage naquilo. Nossa. Pô, tem um montão de... Agora que vocês estão falando aí de Mega Drive, o Mega Drive eu também lembro que ele tinha um monte de coisa pra acoplar nele também, não tinha não, velho? Vixe, tinha aquele... CD, 32X... Ele também acabava virando um monstrinho, não virava? Adaptador pra cartucho de Master System também. O Junior XT que participa no site lá, eu lembro, na casa dele a gente ia jogar, ele tinha lá, cara, um Mega 1 com Sega CD e 32X, cara. Nossa. Tinha também o Mega Link, já viram isso? Que é tipo um cartucho que você conectava na internet, na época que não existia internet. Tinha, cara. Meu, ele tinha, era muito louco, cara. Era Mega Net. É Mega Net, isso. É isso mesmo. A SEGA lançou hardware a dar com pau. Nossa senhora, nunca vi empresa fazer tanto hardware quanto eles. Pelo menos na geração do Mega Drive, tinha muita coisa pra encaixar lá. Só voltando no negócio lá do videogame estragar a televisão, né? Que a gente saiu um pouco do assunto. Ele estraga mesmo, né? Dependendo da TV também, né? Principalmente TV de plasma, quando tem imagens que ficam paradas assim na tela, ele queima mesmo. Mas aí já é um problema da tecnologia da TV, não é não, velho? Ah, mas essas TVs de plasma mais antigas tinham esse problema. Mas aí não é só o videogame, é tudo que fica parado. A TV ficava lá com o símbolo da Globo lá, e ficava sempre mesmo. É, é uma coisa que não é um mito, né? Isso é verdade mesmo. É, isso é verdade. Mas as de plasma atuais não tem esse problema, não. As antigas têm esse problema, elas ficavam marcadas mesmo. Mas essas hoje estão tão moderninhas. Tem um amigo que tem a TV de plasma, tem uma função lá que chama orbital lá, que é justamente pra isso. Ela fica mexendo a imagem sem você perceber nela mesma, pra não marcar nas primeiras 100 horas lá, que dizem que é o amaciamento do plasma. Depois, o que rola às vezes, se uma coisa ficar muito tempo, nessas de plasma atuais, rola uma retenção. Sim, fica marcado por alguns segundos e aí quando entra uma outra imagem já passa um tempinho e sai. Marca mais, mas só dá retenção. É bom saber. Então, mas os antigos marcavam mesmo. O Atari não mudava a tela, cara. Você ficava 3, 4 horas jogando Atari e ficava lá marcado e a cor era ultra forte, né? Tinha pouquíssimas variações de cores. Devia ter 8 cores só. Nossa. Era um monitor de fósforo verde dos videogames, o Atari. Viu? E quem ouviu música nos CDs do PlayStation? Esse é verdade, cara. Isso é verdade. Isso aí é mais simples de explicar que tudo, cara. É tudo gravado em CD, era tudo CD misto. Eu ouvi música no CD do Saturno, eu ouvi música no CD do 3DO, do PlayStation 1 e do Neo Geo CD. Eu tinha, não de videogame, né? Porque eu sou. Depois, um dia ainda vou pegar pra contar minha história, que eu nunca fui player de console. Agora eu tô curioso pra ouvir o cast, a história do Homem Mal. Agora eu vou colocar lá na lista, velho. Um Orion Cast lenda urbana esse, não sei. Eu tive a sorte do nosso amigo Lula Molusco aí, quando eu quis comprar um videogame, ele ter todos. Eu tive o poder de escolher a melhor possível. Mas como eu jogava bastante em PC, cara, eu tinha o Carmageddon, que tinha metade do CD do Iron Maiden gravado, cara. Nossa. E tinha também o Redneck Rampage, que eu escutava no carro, cara, que era um monte de música legal também. Mas era tudo CD misto, cara. Acho que era até mais fácil pro videogame ler do que hoje em dia. Naquela época acho que não tinha MP3, nada disso, né? Não tinha compressão nem nada. Eles gravavam como áudio normal e curiosamente, esses CDs no aparelho, quando você tocava num aparelho de áudio comum, né? Sem ser pelo videogame, a faixa 1, quando você colocava, era um monte de chiado, porque era a faixa que eu ia falar, cara. E não podia tocar a faixa 1, cara. Ficava nem... É tipo uns 70 minutos, assim, né? 50 minutos, sei lá, só de chiado. Cara, mas eu ouvi muitas trilhas sonoras do Neo Geo CD, principalmente do King of Fighters, Fatal Fury, Metal Slug 1 que eu tive no Neo Geo CD. Eu ouvi muito no aparelho de som. pulava a faixa 1 e saía ouvindo, que eu achava demais a trilha sonora daqueles jogos, cara. Eu gostava de, no Symphony of the Night, dava pra você ouvir a voz do Alucard, né, o Hyde? É, tinha ele umas falas dele, coisa, né? Mas ele fala, era feito pra passar no som mesmo, né? Ele fala, this is a computer game. Um negocinho, era. Era alguma coisa assim, ele dava uma mensagem. PlayStation Disc. Eu não lembro a mensagem, depois a gente coloca aí. É verdade. As you can see, this is a PlayStation Black Disc. Cut number one contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you? Da hora. É, foi essa geração, né? A geração do quando o cartucho começou a subir, quando o CD substituiu o cartucho, foi a geração que a gente começou a ter contato com essas coisas. E quem lembra de virar PlayStation de cabeça pra baixo? Oh, eu fiz isso muito. De cabeça pra baixo, de lado, diagonal, todas as jogando formas Resident possíveis. Evil, nossa. Com a tampa aberta, lembra também? A tampa aberta apertando o botãozinho lá que com dava... Com a faca lá no negócio, né, de fechar a tampa e deixar aberta pra poder apertar o CD, né, pra ele ler melhor, sei lá. Não, isso daí eu já fiz pra poder rodar jogo de japonês e americano. Ah, é? A gente fazia, o console meu era americano, tinha um amigo que tinha o Tekken japonês, o Tekken dele era japonês, o CD não funcionava no meu console. Aí o que a gente fazia? Colocava aquele CD de demo que vinha no PlayStation. Eu lembro que no demo tinha Tekken 1, tinha um jogo chamado Philosoma de tiro, de navinha, né? E aí colocava, quando aparecia a tela de boot PlayStation, tirava o CD rodando e enviava o outro. Caramba, ele lia, né? Ele lia. Nossa, eu não sabia disso. Dava, cara. Já fiz dava, isso. Cara. Eu já fiz isso no doideira. Final Fantasy 8, que eu jogava direto. E aí, quando geralmente o CD travava nos CGs, né? Que é quando ele precisava ler mais, tal, que era um filminho mesmo. E era só você abrir a tampa do videogame e fechar de novo, aí ele pulava. Ele passava direto dos. Continuava de onde ele desistia, né? Ficava tentando ler assim, aí cansa. No 8 não, se eu não me engano, é no 9. É no 9, tá me enganando. No 9 aí começava o CG, aí começava a travar, lembra? Que ficava tá, não ia de jeito nenhum, aí você levantava. Abria a tampa dele, fechava de novo, ele voltava pra próxima parte do jogo. Nossa, cara, eu lembro, dos vários jogos que eu joguei assim, de cabeça pra baixo ou de lado, foi a série Resident Evil, como um todo. Joguei muito com o videogame de cabeça pra baixo. E o Tomb Raider. Que, curiosamente, é a nossa próxima lenda aqui, Lara Croft pelada. Muito Tomb Raider. Todo mundo falava que aparecia pelada, que não sei o quê. Mas eu acho que tem patch, não tem, para as versões de PC? Ah, então deve ser um hack, né? A versão de PC tem. Deve ter vindo daí a lenda. Eles não iam colocar a personagem pelada, uma personagem que já é meio apelativa sexualmente, num jogo que é vendido pra infanto-juvenil, né, velho? É curioso que o Tomb Raider eu tenho um de PC, o primeiro, eu lembro que eu comprei numa Fenasoft, se eu não me engano foi de 96, uma coisa assim. Eu comprei a versão de PC, depois, tipo assim, como eu joguei bastante o jogo, quase terminei no PC, eu vi rodando no PlayStation, era mais agradável ver na televisão, né, porque a resolução do jogo era muito baixa, esse tipo de coisa, e o controle era melhor pra jogar, né, no PC eu jogava no teclado na época, mano, se jogar Tomb Raider no teclado... A jogabilidade já era uma merda. Não tinha analógico, era só digital, ela batia a cara na parede, era bem melhor se jogar no controle. Esse cara, tem um jogo do Play 1, eu tô tentando lembrar aqui, ver se eu recobro qual que é, mas que tinha, cara, personagem pelado, né. Do Play 1, personagem pelado? Então, cara, eu preciso achar aqui. Eu lembro do Nintendinho e tinha o Lesbian Tennis. Já jogaram Lesbian Tennis? Nossa. Do Nintendinho, não. Tá aí a dica, cara, hein? Procurar, hein? Lesbian Tennis. É aqueles hacks, sabe? Os caras devem ter pegado algum jogo de tênis aí e mudado pra umas menininhas peladas. É legal que dá pra ver que ela é pelada, porque na parte assim, da virilha eles colocam um pixel preto, assim. Você vê que a limitação de hardware faz. Ai, meu Deus, véio. Mas parece que é umas mulheres peladas. Isso que é engraçado, velho. Vocês já viram o Miyamoto falando do bigode do Mario, que foi por causa de uma limitação de hardware? Ah, sim. O chapéu também, né? Chapéu, foi limitação de hardware pra caracterizar o personagem. Não tinha resolução suficiente pra fazer do jeito que ele achava que teria que ser. Muito louco. E falando do Super Mario, né? É outra lenda, o Super Mario da cortina de ferro, o Super Mario comunista, cara. Quem já viu isso? Pois é, falam que ele parece o Stalin, né? Eu não vejo onde ele parece o Stalin, mas só bigode, eu acho, sei lá. De onde veio isso, cara? Tá aí, cara, esse mito é grande, cara. É grande mesmo. Coisa mundial, velho. Nossa. Eu não sei de onde veio isso também, nunca ouvi falar. O que que é? Que, qual é o mito e qual é a origem e qual é a explicação dessa porra? Não, não tem mito nem origem nem explicação. O que, que o pessoal fala? Fala que o Mario, o que... Ou ele usava... O martelinho lá. É assim, é igual o pessoal fala. Já recebeu aquele e-mail falando que cada personagem do Chaves é um país da América Latina? Não, ah, nossa. Já vi esse e-mail, já vi. Me conta isso aí, velho. Eu também não sei disso aí, não. Explica aí, meu irmão. Interessante a forma como eles compararam. É bacana, vai lá. É, então, não, é que eu não lembro muito de cabeça, mas tipo, falar que o professor Girafales é os Estados Unidos, que quer educar todo mundo, que é o que tem mais conhecimento. O ali. Seu Madruga é o Brasil, né? Pelo amor de Deus. É, o seu Madruga é o Brasil, cara. Ah, bom. Aí o Chaves é o México, que é o pobre lá, que ninguém dá atenção pra ele. Ah, e o seu Madruga é pobre também, pô. Então, é a mesma história do Mario, né? O pessoal falava que ele, né, sempre tava lá contra um rei, que é o rei Copa, que queria resgatar a princesa, que era o poder do povo, e que a bandeirinha da estrelinha era a bandeira da estrela comunista. Ah, não. É viagem, cara. Tem negócio do martelo também que ele usa, né? A cor vermelha. É muita maluquice. Ah, só por causa disso? Eu achei que tivesse alguma outra coisa por trás. Não, é o que eu tô te falando. E falam que ele parece Stalin. Ah, é, por causa do bigode, né? Ele que parece o cara que vende pão aqui também, perto de casa. E aí? É. Não, ele então, parece o zelador da Nintendo lá, né? O cara que trabalha na Nintendo, que o Miyamoto colocou o nome de Mario por causa disso, né? O Mario Segado. Ah, então... É verdade. Então, segundo essa teoria do Mario comunista, a gente teria a Guerra Fria dos videogames. O Mario enfrentando o Guile num caça que solta mísseis no aniversário. Putz, pensou? É, e o Sonic é porque é o da sequência, né? Aqui é o Guile, a gente vai falar disso nessa lenda, mano. Então, é a Guerra Fria dos videogames, o Mario comunista versus o Gaio americano. Ô, Lula, o Sonic é azul e branco. Ah, o Sonic. É USA, cara. Não, e a bota é vermelha. É, americano total. USA. Aí, ó, Mario versus Sonic é USSR versus USA. Guerra Fria dos videogames, nossa... A gente podia fazer, né, essa, como é que é, política mundial aplicada à história dos videogames. Umas maluquices desse tipo. Nossa. E alguém já se matou, já tentou empatar com o Bison 10 vezes pra enfrentar o Shenlong aqui? Alguém acreditou fielmente nisso aí? A gente falou desse já, velho. Esse eu não conheci na época. Mas você acha que se desse ativamente, o pessoal ia tentar hoje? O cetista ia, com certeza. O cetista ia, cara. Cetista, ó, né? Empatar não dá, cara. Empatar 10 vezes. Vocês já tentaram empatar no Street Fighter? E é no, assim... no hard lá. No hard não, no 8 estrelinhas, né? Não é só empatar. Ah, não. Nossa, não sério não. Isso, cara? O pessoal falava que era... Contava mentira ainda desse jeito. É porque era maldade mesmo isso aí. A mentira segura, né? Porque ninguém nunca vai conseguir. Não, então... os caras tentaram. Eu já vi, não sei se é verdade, né? Mas pelo menos em fora eu vi cara falando que fez isso, né? E se decepcionou porque não aconteceu nada. Ah, não acredito que alguém conseguiu fazer isso, velho. Alguém fez. Em algum lugar subscuro do planeta, alguém vai falar que fez. Lá na Coreia, né? Sei lá. É. Bom, mas uma coisa que eu acho que muita gente fez, eu fiz, foi enrolar o Xbox 360 na toalha pra se livrar de 3RL. Ah, isso eu nunca fiz, não, velho. Eu fiz, funcionou. É pior que é, né? É cara? Verdade. Funciona, e tem fundamento. Mas é por pouco tempo, né? Não é uma... Ele vai danificar mais do que... É, não tem conserto, né, cara, na realidade. É, o problema é que o negócio esquenta muito e quebra todas as soldas lá que ligam, pelo menos o que eu li, né? Então é que o videogame trabalha muito quente e as soldas com o tempo, ela esquenta, dilata, esfria... retrai. Aí a solda começa a trincar. Quando você enrola ele na toalha, ele aquece tanto que a solda derrete de novo e cola. Pois é. O chip. Aí volta combater a fogo com fogo. É combater fogo com fogo, exatamente isso. É lógico, sem dizer que o videogame pode pifar de vez você tentando fazer isso. Mas eu vi várias pessoas que enrolaram na toalha e deu uma sobrevida, assim. O problema é que soldaram Xbox com cuspe, né? Porque é tão mal feito o negócio que... Com chiclete, eles colaram as peças com chiclete, velho. Não, eu li o seguinte, que a solda, tanto do Xbox quanto do PlayStation 3, ela é mais sensível porque eles falaram que essas soldas que não tem chumbo, né? Porque é proibido agora por causa de negócio de poluição, né? Essas leis de ISO, coisa que desce na indústria, você precisa. E essa solda, ela tem um ponto de fusão mais baixo. Então ela derrete... com uma temperatura, acho que 200 e poucos graus, uma coisa assim. A solda com chumbo, acho que aguenta até 500 graus sem ceder. né, sem mexer. E o Xbox, todo mundo sabe que trabalha quente demais, né? Então a solda é mais sensível do que as soldas normais. Como o equipamento trabalha mais quente do que o devido, então acontece isso. A solda acaba durando menos para ele, pelo menos para aqueles modelos dos mas três primeiros antigos, anos. Antigos, é. Né? Você falando isso aí, eu lembrei agora de um outro mito que eu até vi um vídeo, não sei se é real, que um cara fritou um ovo no Xbox. Já viu isso? Mas dá, cara, pra fritar o ovo. Você abriu? Eu abri, já, meu. Eu abri, sim. Eu abri. Cara, você queima a mão no dissipador de calor. Queima. Tipo, eu queimo a mão. Mas será que é assim quente fritando. A ponto de fritar um ovo? Será que é possível fazer isso? Ah, eu acho que dá pra fritar, sim. Dá pra fritar, cara. Você queima a tua mão? No Xbox, eu nunca vi, não. Mas, assim, eu já vi muito fazer em PC. Aqueles, o pessoal pegava aqueles Athlon, os primeiros lá, aquele Thunderbird. Vixe, pô, cara, quente. Cansei de ver em fórum gente fritando ovo, cara. Então eu acho que, meu, se num Athlon Thunderbird de 1 GB lá, que foi dos aqueles primeiros que esquentava que nem o cão dava, cara, um 360 você frita ovo, faz arroz. Cara, ó, cozinha até feijão, né? Eu lembro que a fonte do meu 360 é de 200 watts. Quanto que é uma George Foreman Grill? Quantos watts consome? Ah, menos que isso. Porque faz sentido, cara. Ah, faz é um sentido. Ferro de passar roupa. Assim, é um ferro de passar roupa o um videogame, cara. E o PlayStation 3, ele esquenta bastante também? Porque ele até parece um pouco um George Foreman Grill, né? Ele é o próprio George Foreman Grill. Esquenta bastante. Esquenta bastante. Só não derrete. É, só não derrete. Mas também, cara, você tá jogando... Você tá jogando PlayStation 3 de noite, você tá jogando lá, tá estando aquele barulho de De repente... já ouvi isso. O ventilador vem com uma vontade de jogar ar quente pra fora, que é uma coisa. Acho que por isso que não derrete igual o Xbox. Menos mal, né? Menos mal. E quem, além de matar pato, matou cachorro no Duck Hunt? Ai, cara, essa eu também não conhecia, velho. Eu já tentei, mas não consegui. Mas dá muita raiva quando ele fica dando risada lá. Sério, cara, existe isso. O jogo chama Duck Hunt e aparece um cachorro. Não, o pior de tudo, cara, assim, eu tenho péssimas experiências com Duck Hunt no Nintendinho. Que foi um dos primeiros jogos que eu joguei, cara. E foi, acho que assim, a primeira vez que um personagem de virtual deu risada da minha cara porque eu errei o pato. Isso é um trauma de infância. Cara, é ridículo. Isso é um trauma de infância, hein? Então, mas esse mito aí, dizem que na versão arcade dá pra acertar o cachorro. Não na versão do Nintendinho. Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Agora aí que você falar dessa... Ele fala pra tirar nos patos, né? Quando acerta ele. Agora que você falou essa de cachorro aí do Duncan Hunch, eu lembrei que no qual é aquele jogo de futebol do Super Nintendo, eu esqueci? International Superstar Soccer. Lembrei que no International Superstar Soccer dá pra transformar o juiz no cachorro. É verdade isso? Isso é verdade. Tem um cheat que o juiz vira um cachorro. E ainda fica atrapalhando no jogo. Não, nossa, isso eu já vi. Isso eu já vi, cara. Pior que, assim, não vi fazer, mas eu já li em revista da época. Isso dá mesmo. É o mesmo cheat que consegue reviver o Aeris no Final Fantasy? Isso aí foi mais a decepção do pessoal, né? O pessoal ficou tão puto, tão desiludido que a mulher morreu que não conseguia aceitar que ela não voltava mais, né, velho? Isso aí não tem fundamento nenhum. Não tem nenhuma parte do jogo que dê a entender isso, não, velho. Morreu mesmo. Morreu. Morreu. Morreu. De morte matada ou morte morrida? Morte matada, cara. Antes ela do que eu. Ah, isso é verdade. E ela também era meio imprestável. É que assim, o pessoal às vezes ficou puto, assim, porque ele já tava evoluindo ela bastante. É chato mesmo quando você joga um RPG, algum jogo assim, que você investe bastante no personagem e ele vai embora. Pô, é mó merda, velho. É um owned do jogo em você, né? Owned, né? Mas ela morria com violência? Ela morre atravessada pela espada de 2 metros do Sephiroth. Ah, então ela morre com mais violência do que o Mortal Kombat 1 do Super NES. Com certeza, porque... Muito mais. Eu lembro, eu tive esse cartucho. Oh, decepção, que raiva, hein? Tá? Decepção, cara. Sem contar que era lento pra caramba os caras pra pular. Demorava uma semana pra sair do chão seu personagem. Nossa, eu tive também. Esse problema eu não tive. Eu tinha o Mega Drive e tinha o famoso ABACABB. Que é isso, velho? É o código pra liberar o sangue. Na versão do Mega Drive tinha. Ah, é verdade, é que a Nintendo nunca aceitou violência nos consoles. Ela tinha aquela política da família feliz lá, não sei o quê. Não, mas depois no Mortal Kombat 2 liberaram. Depois no Mortal Kombat 2. Ah, porque também foi tanta reclamação, né? Tanto. É, mas ele vem com a opção de o sangue ficar branco. Mas o 1, assim, mas o 1 eu acho que essa lenda da violência no 1 existiu até porque quem tinha Super NES não tinha Mega Drive e inventava um pouco essa história, né? Tipo assim, ficar de tão puto que ficou. É. Pra não ficar pra trás. Não, tem como sim. Ah, então a galera reclamava, cara. Mas isso era um monte de coisa, né? Era o sangue, tinha fatalities também, não tinha, não era? Tinha. Ah, os fatalities eram diferentes, cara. Era zoado, né? Na versão do Super Nintendo eu nunca vi, mas na versão do Mega, se você não fizesse o código, ele não tinha sangue, mas ainda tinha os fatalities sem sangue. É, o fatality do Raiden, ele só. O fatality do Sub-Zero ele só congelava o cara. Fazia nada. Os fatality era tudo. Não tinha nenhuma violência. Ah, o Cole, no 1? No 1. Tinha, cara. O Sub-Zero arrancava a cabeça não, do cara. Mas Super Nintendo, não, mas na versão Nintendo do Super NES, os caras botaram. Não fazia. Puta não fazia, merda, velho. Não, era tipo assim, foi quem teve Mortal Kombat. Eu tive Mortal Kombat 1 no Super NES. Foi frustrante. Bem frustrante. O Kano não arrancava o coração também do cara? Não lembro o que o Kano fazia. Merda, então não tinha bosta nenhuma. Não, é, tipo assim, o legal do jogo não tinha. O gráfico era mais bonito do que o do Mega, mas o jogo rodava bem lentão e não tinha fatality nenhum e não tinha violência nenhuma. É. Tinha sangue voando, nada. Mas em compensação também no Mega, quem tinha aquele controle só com 3 botões, era impossível jogar. É, não, tinha que comprar o controle de 6, cara. Tinha que comprar o controle de 6. Na verdade, não, cara. Você dava, apertava o start, ele invertia. Ah, que bom fazer isso, né, homem? Nossa, mas isso aí é homem mal. Eu jogar assim, né? Eu comprei o controle de 6 botões da Sega, não dava não. Isso aí não dá pra fazer não. Diga-se de passagem, foi um belo investimento, que um dos melhores gamepads pra jogo de luta que eu tive foi aquele. Eu joguei muito, cara, aquela Street Fighter 2 Champion Edition no Mega, cara, dando start pra alternar entre soco e chute, cara. Puta merda. Então você era expert, porque além de conseguir jogar, fazer os golpes, ainda tinha que conseguir alternar entre soco e chute, velho. Parabéns. Com um controle de 6 botão, você jogaria Street Fighter e ainda resolveria um cubo mágico. É verdade. Resolveria um cubo mágico. Nossa, incrível. E outra que a galera falava que dava pra pular por cima da bandeira no final da fase do Mario Bros. Esse aí vocês tentaram? Sim. Eu sempre tento pular o mais alto possível, mas por cima eu nunca consegui. Eu tentei pular por cima, nunca consegui. E é possível, por incrível que pareça, conseguiram fazer isso. Ah, mas não acontece nada, não é? Então, tem uma fase no Mario Bros. 1, a fase 3 do mundo 3, que tem um bug que tem tipo um elevadorzinho, né? Quando você pula em um, o outro sobe, sabe? Aquele tipo contrapeso. Sim. Aí você deixa ele mais alto possível e pula. Ele sai da tela, né? Passa por cima daquela coisa preta e passa do outro lado da bandeira. Aí você vai andando e trava lá. O jogo fica parado, né? Não acontece nada. Tem que esperar o tempo acabar pra poder sair. E aí, mas tipo assim, mas você morre por tempo. Morre e volta tempo, no começo da fase. Tempo, tá. E não tem como você voltar e tocar na bandeira? Não tem como. Nossa, que coisa. Cara, é bug mesmo. É bug mesmo. Não deveria sair. Nossa, que louco. Então É quase mentira, é quase verdade. É quase mentira, quase verdade. É tão verdade. É tão bug quanto o jogo de videogame do ET, né? Foi um bug vendido em cartucho. Sim. Putz. Tanto que reza a lenda lá que tem os cartuchos enterrados. Isso é uma lenda mesmo, não dá pra confirmar se é verdade. Ah, isso é real, hein? É, apesar cara, que tem não faz muito sentido. Eu assisti um documentário, da Discovery, o Lula, aquele documentário sobre a história dos videogames. Uhum. É, então, nesse documentário os caras comentam, que eles até mostram a filmagem lá do suposto lixão onde eles enterraram as fitas lá. Um dia eu peguei e tava sem sono, li tudo que eu consegui sobre isso, cara. Então, foi enterrado mesmo, mas assim, não foi enterrado o cartucho. Eles juntaram ali aquele monte de cartuchos, tinham até um outro jogo junto, não consigo lembrar qual que é agora. Mas era... Call of Duty. Acho que era o Pac-Man. Era Pac-Man? Nossa, que maldade. É tosco, hein? Era do Atari, Pac-Man. É tosco. É, então. Porque o pessoal tava esperando igual do arcade. Então foi o Pac-Man e o Atari. Eles pegaram lá, juntaram os cartuchos, passaram com aquele rolo compressor em cima... Enterraram e cobriram com concreto por cima. Caraca, pra ninguém achar mesmo, né? É, então. Tanto que, assim, é verdade que foi, aconteceu. Agora, alguém falar onde é ou que achou o cartucho, que eu, aí, a, é, aí é a lenda. Na Wikipédia fala que é no Novo México, né? Será que lá perto da área 51? É algum lugar. Tem tudo a ver, né? ET, área 51. Área 51. Tudo então, óbvio. Eles falaram que era num depósito que a Atari tinha lá. Tinha um depósito lá e eles enterraram embaixo do depósito, mas ninguém sabe. Ah, acho que tem uma conspiração maior por trás disso aí. Essa história aí é estranha. Pode crer, né? Tem muito buraco na história, não é bem coisa de governo mesmo. É, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele Mário comunista lá mesmo, cara. Deve ter a ver. Mas, sei que a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. Aproveitando teorias conspiracionais e regimes, tem também o mito do que o Saddam Hussein estava comprando o PlayStation 2 para fazer um supercomputador para controlar míssil. Ah, mas eu acho que isso é mais marketing da Sony, cara. Eu sei de onde veio isso aí. Ah, é? É, não, assim, é porque no começo foi um dos marketings que saiu do PlayStation 2, é que o chip gráfico, não sei se era o chip gráfico, assim, ele tinha um chip que era tão potente que daria para usar ele para usar para míssil teleguiado. Chamava Emotion Engine. É, então, falaram bastante disso aí, então acho que deve ter vindo disso aí mesmo. O exército lá dos Estados Unidos usa o PlayStation 3 para fazer isso, não usa? Eles usam o processamento do então, Cell, não é? O Cell é uma arquitetura da IBM, né? É uma arquitetura, não é usada só pra PlayStation 3. Então... Mas eles usam o PlayStation mesmo, porque é o exemplar mais barato da tecnologia no mercado hoje. Ah, bah, que tem aquelas paredes de processamento com um monte... É, já vi foto disso. Então, eles pegam lá, ainda mais eles usam o sistema operacional alternativo do PlayStation 3, que agora, se eles fizerem update, não vão poder usar mais, né? Mas isso, pelo menos no Play 3 existiu agora. Pensou usar Xbox, mas tá tudo red light lá? Nossa, já pensou. Isso cai no mar só. Nossa. Tão lenda quanto as histórias aí que a Nintendo e a Sony inventaram o PlayStation... Isso é verdade. Eu tenho uma explicação, eu acho que é verdade. Quer dizer, não diretamente, mas... É. Alguém lembra da história na época? Eu lembro. Fala aí, então. Fala aí. Então, a Nintendo, ela queria colocar o CD no Super Nintendo, né? Aí ela contratou a Sony e a Philips pra desenvolver um aparelho que ia ser integrado com o Super Nintendo pra rodar CD. Igual o Sega CD faz com o Mega Drive. Só que aí a Nintendo, no meio do desenvolvimento, eles viram que o Sega CD não tava dando certo, né, pro Mega Drive. Não vendeu muito, sei lá. Aí eles abandonaram. Aí a Sony pegou e levou adiante o projeto. E a Nintendo fez cartucho pro 64 e se ferrou, né? Mas é que eu vi também na época foi isso. Que a ideia da Sony era fazer um acessório, da Sony da Philips ia fazer um acessório pro Super NES, e que depois desse tempo que ela passou junto com a Nintendo, ela percebeu que dava pra entrar no mercado. Que era um mercado rentável, pegou o que tinha, botou em cima, e por incrível que pareça, ela botou em cima de um hardware que é a placa, é um hardware, digamos assim, sabe a placa da Namco de arcade? Eu não lembro o nome, chama System alguma coisa... Mas a placa da Namco, que faz o Tekken, o Ridge Racer, eles fizeram uma versão simplificada daquela placa, por isso que Tekken e Ridge Racer era tão bem convertido para PlayStation, e colocaram o dispositivo de CD em cima. O PlayStation 1 nada mais é do que isso. Uma versão simplificada da placa de arcade da Namco com a tecnologia de CD. Ah, eu não sabia disso. O processador da placa da Namco, acho que rodava... a 60 MHz, uma coisa assim, o PlayStation 1 a 33, que tinha que ser mais barato. Mas é um dos motivos das conversões dos jogos da Namco terem saído tão boas no PlayStation 1 e das conversões da Sega para o Saturno não terem saído, porque a máquina do Virtua Fighter e do Daytona USC era uma coisa, o Saturno era outra completamente diferente, já o PlayStation e a máquina da Namco eram bem próximas. Legal. É interessante, história do videogame. É. E esse aqui é bizarro, cara. Polybius, o jogo que causa transtornos em quem jogava. Nossa. Puta merda. Ah, vocês vão ter que me explicar o que é isso, né? Mais transtorno que Call of Duty? Então, diz a lenda que lá nos Estados Unidos, eu não lembro o lugar agora, tinha uma máquina de fliperama que tinha esse jogo aí, esse Polybius, né? E esse jogo aí, quem jogava ele, ficava com amnésia... ficava com um comportamento estranho. Tinha vômitos. É, então, a pessoa passava a odiar videogame. Jogava. Sério, é. Pelo menos diz a lenda que é isso, né? Aí trabalho. O cara que tinha a loja lá, parece que existiu só dois fliperamas desse Polybius aí, não teve mais que isso. Fala que iam caras lá vestidos de preto coletar dados do negócio. Nossa, é uma máquina danada. É, então, e ela desapareceu, né? Eu tenho até uma foto aqui dele, é um negócio bem estranho, né? Tem escrito Polybius, assim, bem grande num verde fluorescente, assim. Ah, eu tô vendo uma foto aqui que tem o Bart Simpson em cima, frente uma É, os Simpsons fizeram uma paródia disso. E tem o Polybius do lado, ó. Repara lá do direito. Ah, é, do lado tem o Polybius mesmo. Ai, ai, ai. Que bom. É, e legal que tem escrito lá, Property of US Government. Propriedade do governo americano. Tradução, Herbert Richards. Oh. Nossa, bizarro, bizarro. Não sabia essa, eu não conhecia, cara. Polybius. Mas tem esse jogo em Flash, pelo menos, pra jogar? Agora então ninguém curioso. Sabe como esse jogo é, né? É, então, como é que era o jogo, cara? Eu acho que se ele causava algum transtorno, ia ser uma coisa igual o Pokémon, assim, aquele episódio que deixou aquele monte de japonês lá com epilepsia, sabe? Ficar piscando um monte de coisa, assim. Deve ser uma coisa mais naquele sentido. É, deve ser alguns efeitos que dava de luz e tal. É. Ele podia deixar o planeta inteiro dependente de Gardenal. É possível. É possível. Imagina né? Ela ficar piscando branco e verde fluorescente, assim. Mas é uma lobotomia coletiva. Bom, e agora pra gente fechar o assunto, essa é a maior lenda urbana de todos os tempos. Vocês que estão ouvindo, vocês não ouvirão os Orioncasts que nunca foram pro ar. É verdade. É, nunca foram e nunca vão. É, não é. Eu acho. Por que será? Não, nenhum erro de gravação aí. Não, cara, é uns outros motivos aí que a gente não pode falar, né? Quantos casts que não foram pro ar a gente tem, hein? Só pra deixar no ar. Dois. Dois. 2000. Não, dois. 2000. Olha, alguma coisa envolvendo cetista e pornografia. Ah, é? Nossa. Nossa. Ah, é sórdido, então, é sórdido. É sórdido, não dá, esse não dá pra colocar, velho. O cetista tava impossível. Mas galera, comentem, o que vocês imaginam que rolou nos Orioncasts que nunca foram pro ar? Comentem no fórum. Comentem no fórum. Que de tão bizarro pode ter acontecido. Que de tão bizarro pode ter acontecido. Façam suas suposições. Bom galera, e esse foi o nosso 8º episódio. Se a gente não comentou alguma lenda que vocês conheçam, compartilhe com a gente, vai ser engraçado. A gente quer ler também as lendas de vocês. A gente vai apresentar hoje um novo quadro que chama Orion BGM, que vem agora na sequência. O que é o Orion BGM? O Orion Background Music. Quem jogou Mega Drive, Super NES, os videogames mais antigos, lembra que entrava lá nas opções do jogo e tinha lá a opção de BGM, que ficava tocando a música de fundo das telas. Então, é um quadro dedicado à música do videogame, música original de videogame. Nesse quadro, como vai funcionar? A gente vai... componente do Orioncast vai passar duas músicas, falar de que jogos são, e vocês vão poder ouvir as músicas, vamos deixar as músicas rolando. Deem sugestões pra gente de músicas também. Agradecendo mais uma vez quem ouviu e quem acompanha a gente. Não deixem de comentar, darem sugestões e estamos aí. Até o próximo Orioncast e aproveitem o Orion BGM. Oi galera, quem fala é o Lula Molusco do Orioncast. Eu venho aqui trazer uma música para o quadro BGM, uma música que marcou muito como gamer, é a música que toca no final do jogo, nos créditos do Metal Gear Solid 1. A música é linda, o nome dela em inglês é The Best Is Yet To Come, que traduzindo para o português seria O Melhor Ainda Está Por Vir. Essa música, quando a gente vê no jogo, ela mostra o pôr do sol, belezas do Alasca, da região onde se passa o jogo. Acho uma música bem bacana, a música é linda e espero que vocês curtam. Com vocês, The Best Is Yet To Come. Oh. Então, as minhas músicas preferidas de videogame são de dois jogos muito distintos. O primeiro jogo é o Super Mario RPG de Super Nintendo. Não sei se o pessoal aí lembra bastante, ou se o pessoal que ouve conhece esse jogo, que é um jogo que hoje em dia ele não é muito conhecido, mas é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, nossa, eu joguei bastante ele, e a minha música de escolha desse jogo, ó, eu acho que praticamente a trilha sonora inteira é legal, assim, é bem representativa do Mario e do mundo do Mario, né, mas uma das músicas mais legais é da Yoshi Island, quando você entra na ilha do Yoshi, e é muito legal que a ilha parece bem viva, assim, tem um monte de Yoshi de várias cores, tem os Yoshis apostando corrida e tal, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? E você entra montado no seu Yoshi verde, né, e essa musiquinha é legal porque ela tem os toques do Mario mesmo, das músicas do Mario, então quando você ouve ela, mesmo se você não sabe de que jogo ela é e tal, você pensa em Super Mario, você pensa no jogo em si, você pensa no personagem, a música ela representou muito bem, não só o jogo, mas aquele momento do Yoshi mesmo, que na Yoshi Island não acontece nada de ruim lá, é um lugar que você tem pra você ganhar corrida e conversar com alguns Yoshis, fazer algumas missões, então não é uma música pesada, é uma música mais alegre, mais divertida, assim, e é um break do jogo, né, porque o jogo é ação sem parar, assim, né, você tá sempre indo de um lugar pro outro sem parar, e é sempre muita ação, e essa quebra, essa música é muito legal, e ela fica na cabeça, né, tipo, música do Super Mario é música chiclete. Você ouve e você não consegue tirar ela da sua cabeça, assim. Olá pessoal do OrionCast, aqui é o Mr. Bubbles e a música que eu vou indicar pra vocês é a música do Final Fantasy XIII, um jogo novo aí que eu ainda tô jogando, que é a música tema de batalha que se chama Blinded by Light e ela tem um arranjo assim de orquestra muito bonito e escutem aí. Então, galera, aqui é o Homem Mal. Vou mandar aí a minha seleção de dois sons. Eu escolhi dois temas, que são de jogos que foram muito importantes pra mim, que eu gostei muito. E o primeiro é um tema, assim, de um rock, assim, bem, bem pesado, que traduz bem o clima do jogo, que é o tema de Road Rash 3, que não tem nome, mas tá aí também na sequência pra vocês ouvir aí a partir de agora. E só pegar aí sua motoca e seu pedaço de pau e entrar na trilha sonora. Oi pessoal, aqui é o Hyde. E a música que eu escolhi é a música do primeiro chefe do jogo Castlevania Symphony of the Night. E ela chama Festival of Servants. É uma música bem pesada, ela começa com uma guitarra já gritando, o bumbo da bateria não para, é uma música bem heavy metal mesmo. E a música sozinha já consegue colocar o jogador no clima do jogo e prepara ele para o que ele vai enfrentar pra frente. E aí galera, Lula Molusco de novo, aqui no BGM, com uma música de um jogo recente que eu tô jogando. Quem gosta de música eletrônica, espero que goste também, um jogo chamado Shatter, a música chama Kinetic Harvest, que traduzindo para bom português, digamos assim, seria uma plantação de energia cinética. O jogo ele é um jogo de pouco de puzzle, um pouco de tiro e que trabalha muito esses temas futurísticos, então eu adoro o nome. Né? Porque a gente não planta energia cinética, mas é como se fosse no jogo, né? Como se a gente tivesse, como se fosse a Matrix da energia cinética. E a música eletrônica tem tudo a ver. O nome do jogo é Shatter e o nome da música é Kinetic Harvest. Fica aí com vocês, espero que vocês curtam. E a minha segunda música é de um jogo que eu falo pouco aqui, né? Toda hora que a gente tá falando de lista de melhores jogos, alguma coisa, eu sempre falo desse jogo, que é o Shadow of the Colossus, do PlayStation 2. É, assim, a atmosfera do jogo já é épica, né? Tem aqueles... você é um cara sozinho num cavalo indo matar os colossos, os gigantes, né? Então são só esses inimigos que você vê. Então a grande parte do jogo é você em grandes espaços abertos, é tudo bem épico. E quando você vê os colossos lá longe, que eles são gigantescos e tal, você já vê eles aparecendo, as músicas têm que ser igualmente épicas, né? Pra poder manter com o estilo e a ambientação do jogo. E essa música aqui, o nome da música é The Opened Way. Eu acredito que ela é do primeiro Colosso. É uma música que, orquestrada, ela fica muito, muito legal, muito bonita. Ela tem esse sentimento épico de quando você vê o Colosso e você não tem a mínima ideia do que você faz. Tipo, tem aquele monstro do tamanho de um edifício na sua frente e você não sabe como acertar ele primeiro. E a música acompanha esse ambiente épico, né? Você se sente insignificante e a música ela tem esses clímax, né, de muito prato batendo. Então essas coisas assim que fazem a música ser bem forte, bem poderosa, assim. Então ela teve um impacto muito grande e é a minha música, uma das minhas músicas, das minhas duas músicas preferidas aí de trilha sonora de videogame, Shadow of the Colossus. Aqui é o Mr. Burgos de novo, e a segunda música que eu vou indicar hoje é uma música que a gente já tocou aqui no OrionCast, que se chama Live and Learn. Faz parte da trilha sonora do jogo Sonic Adventure 2, e escutem aí! Slipping Então, galera, pro meu segundo som é outro tema, que é uma música que eu acho fantástica, que eu acho que o tema ele é importante pra ali na tela inicial te passar uma impressão do jogo que tá por vir, que é o tema do GTA Liberty City Stories, que saiu pra PSP e PlayStation 2, e é um tema assim que, na minha opinião, ele encaixa em todos os sentidos do jogo, representa todas as gangues, todas as pessoas. Foi muito, muito, muito, muito bem feito, e eu já uso ele de toque no celular, acho que deve ter 3 ou 4 anos e não substituo por nada. E fica aí na sequência esse som aí que eu acho muito, muito, muito legal e bem feito. Que é o Hyde, encerrando o Orion BGM de hoje. Eu escolhi uma das músicas que é a minha preferida, que é a música da fase do último chefe do jogo Sonic Heroes. É uma música da banda Crush 40, que fez quase todas as músicas dos jogos do Sonic. Eu acho ela uma música excelente, só que essa, o destaque dela é o vocal e a guitarra, que as fazem uma união perfeita, assim. A música é What I Made Of. Let me show you just what I'm trying to take a bite of me. Yeah.